me deixou sem dar explicação. Eu fiquei largado, feito um tronco sem dono. E quando isso acontece, a autoestima vai pro chão. Noites mal dormidas é porque a gente perde o sono. Momentos difíceis que isso foi acontecer. Não tinha 15 dias que parei de beber. Agora tá ligando pra me dar explicação, me pedindo pra voltar, cuidar do seu coração. Volta, bebê, volta, bebê. A minha recaída já tá cansada de saber. Volta, bebê, volta, bebê. Hoje eu vou tomar uma, tira gosto de você. Volta, bebê, volta, bebê. A minha recaída já tá cansada de saber. Volta, bebê, volta, bebê. Hoje eu vou tomar uma, tira gosto de você. Ela me deixou sem dar explicação. Eu fiquei largado, feito um cão sem dono. E quando isso acontece, a autoestima vai pro chão. Noite mal dormida é porque a gente perde o sono. Momentos difíceis que isso foi acontecer. Não tem 15 dias que parei de beber. Agora tá ligando pra me dar explicação, me pedindo pra voltar, cuidar do seu coração. Volta, bebê, volta, bebê. A minha recaída já tá cansada de saber. Volta, bebê, volta, bebê. Hoje eu vou tomar uma, tirar gosto de você. Volta, bebê, volta, bebê. A minha recaída já tá cansada de saber. Volta, bebê, volta, bebê. Hoje eu vou tomar uma, tirar gosto de você.